Posição 0 Rio, sincronia 73. Solo no 9000, no Degor, da Gol, está pronto para 10 para mesmo. Motor 9, autorizado, chame táxi, 19000. Autorizado, chame táxi. Obrigado e bom fim de semana. Solo, bom dia. 5973, bom dia, autorizado táxi Alfa e Kilo, pátio 3, atento ao balizamento, não foi informado posição. Salvador, Mike Yank Yank, informa que já concluiu o teste. A JBS tem um bom dia. Bom dia, Mike Yank Yank. Pouso autorizado, janto no 40 graus com 99. Pouso no zero, com 40, posição 3. Posição 3, autorizado, chame táxi, azul 40, fazendo. Tornará para o táxi, 40, 40. Autorizada a decolagem, pista no zero, a nave é ONU. Nove meia um, decolou 23, controle 1-2-0, última 8, Balboa. 2-0-8, obrigado, um bom fim de semana, 9-6-1. O senhor também, até a próxima. É. Nove Estou de Salvador, Buenas, 1961, decola na Tael Leda, na Cicuta, passa 1500, desce. 961, contato radar, 3 montanha 360, voando Leda. 360, direto Leda, muito obrigado, no 691, 961. Autorizado de Leste Portão 9, 99. Leste Portão 2895, obrigado. Para o Tati, 2 horas e 59, alterna Ribeirão. Confirma, por favor. 73. Gente, autorizado direito, vindo de ponto de espera 2895, ajuste na 0, 16. Centro. Ou 40. Obrigado, Levitati, uma espera lá de 2895. Obrigado, valeu. Salvador, mais uma vez, 140, 4090, pronto. 40, mantenha o ponto de espera, aguarde. Mantenha o ponto de espera, 240, zero ali, mantenha na zero. Ali mantenha na zero, azul 4-0. 225 no salas 28, livre à direita, no 21. No 21, pode ser? 1, 1, 2, 1, 1. Não, não sei. Puxando a 625, táxi autorizado via Alfa, Juliette, posição 2. Alfa, Juliette, posição 2, 62 aí. O 40 decolou os 30, controle 1208. Controle 1208, até mais. Controle azul 4040, bom dia. Contato radar, saída Arbor, nível 360. Arbor 360, 4040. Afirma, chama Recife em 125 decimal 1. 125 1, obrigado, até a próxima. 3517 para cópia para a Informação Eco, pronto, cópia Brasília? Afirmou. Controle Salvador, Azul 4040, passamos 210. Dado Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 360, via rota do plano de voo, pistola 0, primeira curva direita, subida Arbor, Arbor Elefa, transponder 5471, no controle 208. 30 Brasília 360, Cruz Lua no 7, Colona 0, curva direita, Arbor Elefa, 5471, transponder 208, 3557. Está correto, sempre pronto. Está 3597. 3597. Em Salvador, na frequência, é 120 decimal 8. 08. Bom dia, Gol 9093. 9093, chegada Gonf, desse mantenha 2000 pés sem restrições, o ajuste 1016, autorizado Gonf. Correção, autorizado Projiduna. Projiduna, chegada Gonf, descida para 2000, Gol 9093. 9093, autorizado para o procedimento, reporta no final. Reportarei 2093. Federal 9970, tirando a identificação chegada a Mário, desce e mantém o nível 050, reduzindo para 2509. Federal 9972, a senhora na instrução para interceptar a chegada da área e voando para hoje, Mário, reduzindo para 2509. Reduzindo 2509, Mário 9972. Federal 9972, desse mantém o nível 200. Federal 9972, copiou? Já pediu para reduzir para 2509, copiou? Afirma, 250, descendo até o 200. Até o 200. Federal 9970, Voiduna. Federal 9970, indicada. Você tem condições de manter 270 até mais próximo etapa? Velocidade de critério, Federal 9970. Esse montanha nível 190 do Federal 9972. 190. 190, Federal 9972. 190, 9972. Bom dia, se prepara a subida da El, Leda, após Leda, desse T1 em Vasco. Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Agora 9972, sem instruções, desça 050, reduzem para 2309. 050, reduzem para 2309, geral 9972. Federal 9970, desça para 2000, tá aí sem instruções, o ajuste 1017. Federal 9970, dirigindo agora para 2009. Federal 9972, desça para 3000 pés, o ajuste 1017. Desça 3000 pés, 1017, na verdade, aqui. 1093, torre 11895. 1895, Obrigado, bom dia. Voo 1093. Torre, bom dia, voo 1093. Bom dia, voo 1093. 93, bom dia, continua a aproximação, agora na autorização de pouso. 93. Tá, 3517 para o 7, firma 29 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Uberlândia. Tá, 3517, autorizado táxi direita via Índia, ponto de espera 1895, ajuste na 097, bom voo. Na 097, direita Índia, ponto de espera 1895, tá, 3517, bom dia. Tá, 3153.4. Autorizado Galeão, Serra Bravo, Golf Lima, nível de voo 360, via rota do plano, pista na zero, primeira curva à direita, Dael Leda, DCT Irumi, 5073, transponde controle 208. Autorizado Galeão, 360, rota do plano de voo, decola da 1 a 0, primeira curva de direita, transponde 3053, controle 208. Plano 3153, está correto, botão 7, sempre pronto. Semana, Torre 1895. Obrigado, 1895. Em Salvador, Buenas, é o general 9970, QLS, da pista 10, informar em baixo da base. 9970, Buenas, continua a aproximação, vai dando pista livre. Sim. Em Salvador, 3507, ponto de série, Bron 10, bom dia. Bom dia, tem 3507, mantém o ponto de espera aguarde. Vai manter o ponto de espera, 3507. 093 no solo 52, livre à direita, 1211. Calma. Ativo 211, fala se é um bicho monstro na pista. Geral 9970, informa animal monstro na pista, vai aguardar a vistoria do... na infra-aero, por isso impraticável, ok? Afirmativo. Mais óbvio, aonde eu mantenho a prova? Eu vou coordenar com o controle, mantenha a aproximação, por gentileza. Mantenha. 93, bom dia. 3890, bom dia. Informação Eco, voz de volta. Aguardando. Fala, bom dia, o Google 1093, lembrando? Google 1093, táxi via Alfa. Reporte, antes da direita. Alfa, antes da direita, vai reportar. Vou tirar condições? Afirmativo, curva da esquerda vai interceptar. Gente, a pista 17 é visual, mantém-se em condições visuais e aporte para o cancelamento do plano, ok? Já está cancelado. Google 1093. Próxima eco, o animal morto aqui. Paciente, agradeço a informação e espero que você mencionou para verificar, obrigado. Afirmativo. Segurando 9972, divido animal na pista, programa em órbita sobre Simbra. Sobre injeção, reduzindo até 3.006, o ajuste 1.017. Desce até 3.000, lá sem Simbra, 9972. Fala, é o 1093? 1093, eu escuto. Para facilitar o trabalho de vocês, aí está exatamente no através da Delta, no centro da pista. Obrigado, obrigado. O fiscal está providenciando a viatura agora para retirar. Obrigadão. Sim, Matheus. Autorizado via pátio 3 e quilo delta, tá? Do lado da delta, o animal. Fez um belo pouso no solo agora aos 5.5. Prossegue até a cabeceira 35, libera a esquerda. Chama o solo em 1-2-1-1. Libra a esquerda na 3-0-9-9-0. 1-2-1-1-1-0-9-3. 1093, Juliette, portão 06. 06, 1093. Federal 9970, está autorizado táxi até através do portão 612 via parte 1, aguardando ingresso parte 3. Até o através do portão 612, será uma nova sequência. Fala 9970, inicialmente mantém a Delta, ok? A senhora está providenciando, mantém a taxa Delta. Ontem foi realizada uma obra na parte de trás do pátio e aí a senhora vai providenciar um balizamento visual para o senhor passar. Afirmativo, é, for autorizado, tem condições de braque à direita, de nós, será 9970. Piano 3000 vai iniciar a ordem, sideral 9972, será até a previsão de tempo, espera? Ainda negativo, sideral 9972, mas quando tivermos, comunicaremos isso. Entende. Somente uma informação, vai aguardar pelo acionamento, a pista 1-0 está impraticável devido à colisão com o pássaro. assim que entrar era liberar a pista, né? Fazendo a revisão, a gente tá com a pista impraticável. Desculpa, acho que eu não sou o meu senhor. Ele foi reportado animal da pista. Eu tô aguardando a liberação da vistoria da entrada. Sem problema, obrigado. Cafio, tá 3890, tá pronto o acionamento? Não, com pronto, tá copiando. Ok, então aguarde mais um minuto, por gentileza. Tá uma situação aqui no pátio, a pista da zero tá impraticável. A gente tá resolvendo aqui, eu já chamo o senhor pra cópia. Tá bom, então, tá na hora. Azul 4201, informação eco da Eulê da Morte Vaguai de Copa. Subida Cuca Transaru. Tono zero, editando paradas, 200 no 40 graus com 7 nós. Continua ali, decola no zero, sem parada, tá? 3597. Pela 9970, viatura da Infraero deslocando-se agora para o seu follow. Ah, sim, será 9970, muito obrigado. Só para informação, o animal era um cachorro. E é um cachorro que eu acho que era um cachorro que causava um problema pra gente aqui na operação todo dia. Acho que agora o problema vai acabar. Poxa vida, era o cachorro de estimação do comandante da base. Vai ter prisão. Calma, nossa, esses dois. 9972, bom dia, continue a aproximação aguardando pista livre, informa a Airbus da tá alinhando com decolagem já autorizada. 37 da Federal cruzando faixa retaguarda, pode autorizar. Pode 37, está autorizado, está fechando, desculpa. Foi 3890, pronto, sabe? Afirma. Autorizado, senhor Bravo, Romeu Foxtrot, nível 3, corrijo, nível 2, tenta 0. Pista no 0, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aru. Transponde 5106, controle 208. Cuidado Recife, nível 250, com curva na esquerda, Puca Aru, 106, transponde, controle 208, confirma. Está 3890, correto, portão, boost, chame pronto. Chama pronto, Só confirmando, o campeão 53 está na posição 7. Tem um federal para avançar atrás aí? Ele está cruzando o parque seguindo o fome, porque aqui atrás está com obras hoje. E ele está agora cruzando através do 8. Já vai liberar se não estiver. Tá, 3597, é logo o código 5071. Já é? A 5071, 7. Mar de cópia, número 2, F confere. A subida agora leva. Paulo Xaner 6219, ocidente da informação Eco. Confirma que chama? É o Xaner 6219, ocidente da Eco. Na 211, bom dia. Subida da El Leda direto Irume, número 3, cópia. Número 3. Federal 9970, posição informada 5, Romeu no Pátio 3. Passando 3.500 agora, tá? 3.517. 3.517, frente, cruzada leste. Cruzada leste, 3.517. 9720 Sala 06 Para segue Alfa Kilo, Pátio 3, atenta a sinalização do Pátio 3 Alfa Kilo, Pátio 3, atenta a sinalização do Pátio 3 Via rota do plano, pistola 0, primeira curva direita da El, Leda Motiva 5116, o transponder controle 08. Azul 4201, correto. O portão é 1 no chão de plano. Azul 963, número 3, cópia guarde. Eco confere, subido para Galeão, da Elida Irum. Autorizar até o ponto de espera da pistola 0 via Pátio 1 em Índia, torre 1895, ajuste na 097, bom rumo. Vou chamar 62 no 1, pronto, quase. Prossega. Galeão, Sonho Bravo, Golfe Lima autorizado, nível 360. Toma, Juliette, alfa livre. Nível 360. Via rota do plano de voo, pistola 0, primeira curva à direita, subida da El Leda DCT Irume, 5197, transponder, controle no 08. Esse autorizado 360, Galeão, conforme a rota do plano, decora da 10, curva à direita, da El Leda Irume à saída, 5197, transponder, controle 120.8, chamei 62 no 1. Chamei 62 no 1, tá correto, chamei pronto, o direcionamento. Chamei 6225, pronto, quase. Chamei 3890, confirma isso, por favor. Chamei 3890, ajuste no 097. Pronto, quase, 6225. Chamei 6225, Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, autorizado nível 360, via rota do plano de voo. Pistola 0, primeira curva à direita, água, elefa. 513, transponder, controle 120.8. Autorizado Brasília, nível 360, rota do plano, vocês no Luno 7. Ainda há boa nessa, pode pular com a direita, transponder 5113, controle após a 0828, 6225. 6225, portão 2, está correto, sempre pronto. Agora, pronto. Comandou o TAS 3890, por funcionamento. 3890, portão 8, autorizado, sempre pronto. Autorizado, por favor. 3153, autorizado, linha de colapso, chama 0, vento, 140 graus, 10 nós. Pronto, voo 963. Pronto, voo 963. Autorizado Galeão, Serra Bravo, Golf Lima, nível 360, via rota do plano de voo. Pista na 0, primeira curva direita, Dael Leda, DCC Irume. 5122, transponde e controle 120, adicional 8. Voo 963 está correto, portão 10, chame pronto. Não. 301, é o Buzz da TAM, vai iniciar o pátio agora, vai cruzar o pátio, após autorizado. Decolado aos 12, controle 308, bom voo. 308, bom dia, tá 3153. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3153. Tá 3153, contato radar na decolagem, é do Zael, subiu uma 3360. Zael 360, tá 3153. Autorizaria direto o Leda para o seu 3153? Autorizado. Autorizado Leda, tá 3153. Tá 3896, autorizado ataque, seu ponto de espera via Tati Índia, 3895, ajuste na 097. Tati Índia, torre.